Fala galera, episódio 3 do nosso podcast. Quem diria que a gente chegaria até aqui, né? E hoje a gente vai ter a ilustre presença diretamente da ausente jogando CS do TRZ. Opa, fala aí galera. Do Choque, da página Rato do Global. Fala aí pessoal, beleza? Do Nicolas, do CSGO Nates. Fala aí galera, beleza? Representantes da arquibancada de hoje são Thiago e Thomas. E aí galera? Essa semana a gente tá tendo aí a Star Series, quarta temporada, o campeonato que é realizado na Ucrânia, em Kiev. Campeonato que tá tendo um formato suíço de MD3. E a gente já tem 5 equipes classificadas nesse campeonato. São elas a FaZe Clan, que passou 3-0. A G2, passou 3-0. A SK Gaming, que passou 3-1. A Astralis, 3-1. E Team Liquid, 3-1. Até alguma surpresa pra vocês, ou realmente eles fizeram os melhores times dentro dos que estão participando da competição? Eu achei bem previsível isso. Eu previ que ia ser isso, e é isso aí. Só achei estranho que a Cloud9 não passou... 3-1 ou 3-0. Clonari tá dando uma escapengada mesmo, né? SK perdeu pra Mouse, acho que isso foi meio surpresa também, ali na segunda rodada. Eu venho me surpreendendo com o crescimento do time da Liquid, com a adição do NAF no lugar de IDM. Todo mundo achava que seria uma troca tosca, que não iria dar certo, porque tava trocando um AWP de ofício por um Riffler, mas isso acabou adicionando muito mais poder de fogo pra equipe da Liquid. É, G2 também, que tá numa pegada forte, o Bullshox, que já confirmou que vai fazer a cirurgia, vai ficar fora pelos próximos 3 meses, mas assim, tá fazendo um excelente campeonato, apesar do problema ser um problema um tanto sério, né, pra ele ter que se ausentar durante 3 meses, mas mesmo assim, o time vem respondendo à altura, né? É, né, um time que não quase participa de campeonato participa de campeonato e quase nunca passa da fase de grupo, né, que foi surpreendente. É, a gente tem os confrontos definidos para amanhã, esse podcast que está sendo gravado nessa terça-feira à noite, e confrontos para amanhã para definir as últimas 3 vagas. A gente vai ter o jogo entre Renegades e Hellraisers, que é importante falar que o HS jogou os 2 primeiros jogos pela Hellraisers, e o Issa, ele tava com problema de visto, mas ele conseguiu resolver, inclusive jogou hoje. Quem vencer garante essa vaguinha aí pra próxima fase. Na opinião de vocês, quem leva essa? Renegades. Cara, a Renegades, ela vem de uma crescente, só que ela é muito inconstante, ela é muito inconsistente. É uma equipe que, ao mesmo tempo que tá ganhando de todo mundo, tá colocando medo. Ela é uma equipe que perde muito, que cai de rendimento, a gente pôde ver isso no Major. Eu iria de Renegades, que o JK lá tá mostrando resultado, hein? Tá matando muito o menino. Mais um jogo que a gente vai ter também vai ser o confronto entre Natus Vincere e Heroic. A Navi que vacilou muito hoje diante do SK. Eu acho que aquele round de faca ali em cima do Coldzera pode ter sido o Titanic deles, porque eles têm agora um confronto com a Heroic, que não é um time bobo, e podem acabar ficando sem a vaga, né? Um meu amigo na escola falou que ele confia mais na Heroic aí, porque com a chegada do Rubino, né? É Rubino? Isso. O Rubino parece que o time tá entrando um pouquinho mais nos trilhos, entendeu? Então ele acha que ele pode arrancar, mas eu acho que a Navi ainda consegue garantir aí, Simple Electronic carregando os outros 3 players, fica fácil. Na Heroic a gente tem o Yugi, que tá na ótima fase, a WP do time deles. A gente tem o Pacemaker, que tá por lá ainda. Pra mim vai ser um confronto bem pegado e é meio difícil de definir o que vai passar, né? Eu acho que muito depende de como a Navi vai individualmente, né? Porque individualmente são todos players muito bons. Hoje, por exemplo, na Inferno, quando o Electronic começou a jogar no Bomb A, eles deram uma segurada boa na SK, mano. Dependendo dos picks dos mapas e como cada um vai estar amanhã, eles dependem muito do Simple sempre, né? Tem sendo um jogador que tem feito muita diferença. Eu acho que o time sente um pouco também, que é um jogador ali que é o termômetro do time, é o Flame. Flame, quando ele faz boas partidas, a tendência é que o time realmente ganhe, como naquele jogo contra o Bellator Fire no Major, onde ele matou mais de 30 bonecos e resolveu a partida. E tem um jogo que ele vai mal, mata 10 e o time afunda. Eu acho que o time sente muito a presença dele. Se ele tiver bem, consegue bons resultados. Se não tiver, acaba naufragando. É, a Navi, como você disse, depende muito do individual. Acho que ela espera muito do Simple junto com a Electronic. Como você focou um pouco mais no Flame, é um jogador... Ele é um bom jogador, só que ele é muito inconsistente também. A gente não sabe como que ele vai estar no jogo. Não sabe se ele vai estar on fire ou se ele vai estar ali em último ou penúltimo no frag. Então, A Navi é um time inconsistente por conta disso, por ter dois jogadores ali que sempre ficam no topo. Então vai ser um confronto bem delicado, vai ser bem difícil por ter o Yugi e o Rubinho de um lado, o Eletrônico e o Simple do outro. A gente pode esperar um grande jogo. E eu acho que o confronto mais complicado, na minha opinião, e acho que na opinião de vocês também, é a última vaga que vai ter, o jogo entre Cloud9 e Mouse Sports. Dessas duas equipes vão ficar de fora. A gente tem a Cloud9 como os atuais campeões do Major. Vieram com uma pegada bacana pro campeonato, mas as vitórias deles foram contra equipes das que estão em baixa, que são a Heroic, que tá vindo de uma crescente, mas ainda não consegue bater de frente com a equipe Tier 1, tanto é que perdeu de 16-1. E a Virtus Pro, que depois da mudança ainda não conseguiu se acertar. Quando a Cloud9 enfrentou a FaZe Clan e a SK, perdeu os dois mapas por perdeu os dois jogos por 2-0. Já no caso da Mouse Sports, eles ganharam da Virtus Pro por 2-1 da SK, o que é uma coisa bastante animadora pensando no desempenho deles. E acabaram perdendo para G2 e Liquid por 2-1. Em teoria, a Mouse Sports chega mais forte para esse campeonato pela campanha que eles estão mostrando até aqui. Mas em momentos decisivos, a Cloud9 costuma ser mais intensa. O que, é que vocês pensam a respeito do confronto? Eu acho que a Cloud9 tá tendo um sorteio aí bem estranho. Pegam dois times mais ou menos pra ruim e depois pega do top 1 e top 2 do mundo. Então esse confronto contra a Mouse é realmente bem decisivo. Se for realmente levar pela lógica de como tá sendo o torneio, a Mouse leva, ok. Mas acho que a Cloud9 realmente vai brilhar aí, vai voltar a clicar nesse jogo e vai passar pelo menos pros playoffs. Acho que o momento dos dois times tá bem diferente, né? Porque a Mouse Sports perdeu os dois últimos jogos, a Cloud9 venceu, né? Então, por mais que a Mouse Sports tenha vencido a SK, eles perderam os dois últimos jogos. Então tem que ver como é que vai estar o emocional, né? Fora que a própria Cloud9 no Major saiu de um 0-2 e foi campeã. O emocional vai ser um ponto decisivo, né? A gente tem a Cloud9 como um time que consegue cuidar muito bem dessa parte psicológica. Quando teve até entrevista do Altmeric depois de campeões do Major, que ele falou que tinha uma boa história pra contar quando eles perderam o primeiro mapa na final, que eles estavam 0-2 pra classificar os playoffs e não eram 0-1 na final que impedia eles de ser campeões. Então, eles trabalham muito bem essa parte, mas do outro lado a gente tem o Oscar, junto com o Chris J, toda a equipe da Mouse Sports em um bom momento. Eu acho que eu aposto na Mouse Sports pra passar pros playoffs. Esse campeonato da Star Series que vai ser encerrado no domingo, é um campeonato bem longo aí, 8 dias de confronto. O que vocês acharam desse sistema suíço de MD3? Vocês gostaram? Acham que é realmente mais justo? Sim, é melhor definir tipo MD3 do que MD1 ou MD2. Sei lá, é bem chato, muito chato um jogo terminar empate e acabar, tá ligado? Eu acho que, como eu falei num vídeo, as MD3 são importantes, necessárias para jogos realmente eliminatórios, coisas assim, mas um torneio todo MD3 perde muita graça. Você vê só favorito passando, como está acontecendo justamente nesse torneio. Todos que passaram até agora, FaZe, G2, SK, Astralis, eu acho que menos a Team Liquid passando 3-1 com uma pequena surpresa, são só times que estão top, entendeu? Então, as MD3 são boas, ao mesmo tempo são ruins. Eu preferia o sistema de MD1, só que com os confrontos eliminatórios, pelo menos MD3. Isso daria já uma boa força pro torneio. Não precisaria de todo esse esquema aqui que me atrapalha assistir, por exemplo, por eu estar na escola e tá acontecendo todos os jogos aí ao mesmo tempo, entendeu? Quase. A MD3, acho que ajuda um pouco mais times, melhores times, né? Porque, às vezes, um time de tier médio, com a própria Heroic ou a Virtus Pro, que tá começando a se encaixar com o novo jogador, talvez eles tenham um mapa muito bom, dois mapas muito bons, que podem vir à tona numa MD1. Agora, se eles caírem contra uma SK que tem todos os mapas bons, eles não vão conseguir vencer a partida. Acho que tem dois lados. Um lado, os times mais fortes, você vê mais jogos, né, dos times melhores, mas os mais fracos não tem tanta chance. Eu já acho melhor esse formato que eles fizeram de MD3, porque a gente vai, nos playoffs, a gente vai ver os confrontos dos melhores times, não vai ter um upset, né, que nem no Major teve o Avangar lá. Desculpa. A gente pode falar do MD3, no campeonato, todo o formato suíço com MD3, pra mim é muito melhor, porque a gente vê o time que tá mais preparado, tá, eu discordo com o que o Thiago disse, que os tops times sempre vão passar, porque a gente vê a Cloud9 que vem de um Major, que tá ali em terceiro na HLTV. Não são os tops, e sim os times mais preparados, o time que tem um map pool melhor. Então, tipo, a gente não vê tanta zebra, e sim os times que mais preparam, os times que mais tem mapas bons pra jogar, que tem um leque de escolhas maior. Então, isso, pra mim, é melhor do que um Swiss MD1 que acabou acontecendo no Major, que nem o Choque disse que aconteceu da Quantum passar pros playoffs. Mas eu também comentei no meu vídeo que, tipo, pode acontecer esses upsets, sim, e eles são bons, porque faz os times ficarem mais ligados, entendeu? E não tomar justamente o upset. E também porque ele pode revelar times que no futuro possam ser muito bons, como foi o caso da Luminosity, Cade Stars, né? Toda aquela época, 2015, que tudo funcionava por volta de melhor de um. A melhor de um era necessário para poder pelo menos aparecerem, para depois começarem a crescer e tal. Eu acho que ao mesmo tempo que é bom pela questão de times, pela qualidade do campeonato, pra quem assiste acaba sendo muito cansativo, porque, por exemplo, o jogo de Heroic e Hellraisers, que foi só dois mapas, durou mais de 2 horas e meia. Então, assim, pra pessoa que acompanha, é maçante. Então, assim, não vai ver o campeonato inteiro. Ela vai ver ali um jogo de um time que ela gosta e o outro não. Então tem esse impacto também. Então o MD1 é mais sadio por causa disso. Você consegue acompanhar mais os times e ver os jogadores que você gosta mais rápido, né? No caso de um formato assim, não. Cada um tem que escolher muitas vezes ali o que é necessário. Agora, partindo pro segundo tema, a gente teve o começo da ESL Pro League, 7ª temporada, a fase online, norte-americana e europeia. Lembrando que 6 times, na verdade, de cada continente se classificam pra disputa da... Modificou pra 8, mas não pra essa, né? Ou pra essa já, não. Aqui, ó. ESL Pro League Season 7 Finals foi expandido para 16 times. E essa agora, né? Então, assim, se você pega ali as equipes do cenário norte-americano, 8 equipes ali, a gente espera ali SK Game, naturalmente, Cloud9, Team Liquid, a equipe da Optic, e a gente espera também a galera da Luminosity, que patinou um pouco, mas ano passado conseguiu fisgar a vaguinha ali nos últimos confrontos. A verdade é que essa fase online, ela vem sendo um pé no sapato de alguns times ali, a galera vem patinando na parte final e acaba ficando de fora de grandes eventos. Pra vocês aí, vocês gostam desse formato de liga online pra depois tá em LAN? Acham que teria algum outro sistema que fosse melhor? O que vocês acham? O objetivo da ESL e a ESS, por exemplo, é justamente ter essa liga toda, entendeu? Pra poder passar os times, porque é pontos corridos, coisa que você não vê muito nos torneios como o DreamHack, que já é o evento principal, StarLadder, IEM só tem um qualificatório online também. Então é interessante essa proposta, porque realmente traz um sistema diferente, né? Pontos corridos pra qualificar os melhores de cada região, entendeu? E você pode acontecer situações como na ESL Pro League Season 6, Season 5, Astralis e fez e ficar fora, mas foi por mérito das outras equipes de virar vaga. Eu gosto desse formato da ESL Pro League, porque me lembra muito o Brasileirão, que seria os pontos corridos, né? E o bom disso é que tem jogo quase toda semana, então você tá lá no final de semana lá, sem fazer nada, você pode assistir um jogo da SK, um jogo da LG, que enquanto tem campeonato é muito difícil, né? Só quando tem um campeonato você vai assistir o jogo da SK, mas com a ESL Pro League você pode assistir toda semana. Esse formato, ele lembra um pouco a NBA, né? Que a gente tem ali a Conferência Oeste, a Conferência Leste, que os times lutam ali pra classificar pros playoffs. Eu acho importante a Pro League, porque ocupa todo ano, toda a temporada do esporte na parte do CS, e isso mantém os times em ativa, não deixa os times ficarem parados no intervalo de um campeonato e outro, eu acho isso bem importante para manter o ritmo. O problema é que agora a transmissão tá no Facebook, né? A polêmica transmissão no Facebook. Eu acho que não é uma coisa que agradou todo mundo, né? No primeiro dia, principalmente, a galera teve muito problema com isso. É uma coisa que vai se ajustando, né? A gente não tinha como esperar logo de cara eles com a transmissão top a ver. As transmissões, tiveram algum problema? Como é que foi? Eu cheguei entrei na Twitch, que o aplicativo me avisou que tava tendo jogo, entrei na Twitch e não vi nenhuma transmissão em português, né? Eu achei, ué, entrei na transmissão gringa e tinha vários brasileiros avisando, né? Transmissão BR no Facebook, vai lá. E até eu encontrar a transmissão e tal, foi meio complicado, mano. Por mim, tranquilo, eu acho. Eu acho esse legal, negócio do Facebook é legal, porque quando tem jogo da SK, tipo, na SL Pro League, pelo Facebook e tal, tipo, não vai ter muita gente criticando, tá ligado? Chamando bot tal, porque o pessoal vai hatear ele, tá ligado? Um fator curioso que eles implantaram agora é que a gente não tinha transmissão em português da ESL europeia, agora a gente tem. A gente tem ali as transmissões começando ali por volta das 3 horas da tarde até o final da noite com o cenário norte-americano. Eu acho que isso é bacana, cumpre bem com os horários da galera. É uma oportunidade até para você poder ver outros times que você gosta, FaZe Clan, Fnatic, e que antes você não tinha essa possibilidade. Você tinha que ver tudo ali em inglês e era isso mesmo. Hoje não, hoje você já tem a oportunidade de ver uma transmissão totalmente PR, o que eu considero já um avanço. Essa questão eu gostei de ter a transmissão europeia. Só que eu fiz o teste com um player do Facebook, ele é muito ruim. E eu, do Twitch ele é bom, mas eu preferia até do YouTube. Comparado com o do Twitch, o YouTube é muito melhor. E agora como eles foram pro Facebook, o player deles é muito ruim, trava toda hora. Eu tô até assistindo transmissão em russo lá, aprendendo em russo com a transmissão, porque tá complicado. Bom, essa questão da transmissão ter em português também da região europeia foi tão interessante que, tipo, a HLTV, quando saiu a notícia, né, a transmissão no Facebook, mostrou que vai ter transmissão em inglês e português. Realmente é a transmissão oficial, entendeu? Bonitinho, direitinho, fazendo lá dos times. E isso é bom, porque realmente eu ficava vendo de vez em quando os jogos, né, da ESL europeia, por causa que eu tenho escola de manhã e de noite bem cedo, sabe? E agora pra eu poder ver em português, por exemplo. A questão de ser no Facebook, aí já não tem muito o que dizer, porque eu fiz poucos testes, mas pelo menos pra mim trava um pouco mais. Mas eu acho que é bom, acho que tá interessante sim, dá pra levar. Falta um pouco de divulgação, porque de vez em quando você perde o link, sabe? Mas acho que isso vai se ajeitar com o tempo. Eu queria deixar aqui uma dica. Pra quem não gostou de assistir no Facebook, tem na próprio site do HLTV, estão em beta ainda, que chama HLTV Live, que é tipo um player deles mesmo, que ele indexa no site deles. Você tem até o placar, o score, tem as kills dos players. E eu tô assistindo por eles e é muito bom. Melhor do que o player do Facebook. Então eu vou deixar o link na publicação, quem quiser ver depois aí. Eu acho que é bem bacana esse teste que eles estão fazendo, é uma transmissão diferente, que ali você consegue ver os dados bonitinho e é uma coisa diferente, né? É uma coisa nova. Eu acho que é um teste que tá tendo um resultado muito positivo e que provavelmente deve chegar em outras plataformas, possivelmente, depois. Let's move out. Falando um pouco sobre a ESL, a gente teve uma notícia confirmada ontem da participação da Não Tem Como. Né, a equipe, a tão falada equipe, o Team Villamix, né, de volta à atividade, com o Phelps de Complete, e veio se tornando algo grande, né, que o Dekai soltou esse boato de que a Salaine ainda não tem como, ela vai passar a jogar, atuar pela SK Game, enquanto os atuais membros da SK Game irão pra MIBR. O que vocês acham dessa movimentação, se realmente for concretizada? Nossa, vai acontecer um desastre. Vai acontecer, nossa, até um boom quando acontecer essa notícia de verdade mesmo, hein? Sim, porque, tipo, eu acho que é só os brasileiros que sabem disso, porque eu entro de vez em quando na HLTV ou no Reddit, tipo, ninguém fala sobre isso, tá ligado? Aí eu acho que vai ser bom pra eles, porque, tipo, a gente já sabe. Eu acho que ainda fortalece ainda mais o cenário, porque a gente tem hoje duas equipes brasileiras SK e LG. E, cara, a Immortals faz uma falta danada, porque era bacana ver os meninos em DreamHack, em outros eventos. Eu acho que fortalece ainda mais nosso cenário com a T1 indo pra lá. Então, a tendência é que a gente possa realmente dominar o cenário norte-americano. Acho que o ex-time da Immortals, né, o Villa Mix atual, o possível novo lineup da SK, eles foram muito longe, né, nos últimos campeonatos que eles participaram. Né? Chegaram na final do Major, antes disso foram campeões daquele campeonato Canadá, se não me engano. Então, era muito bom ver eles jogando, porque eles tinham muita vontade, né, de crescer no cenário. Então, claramente que eles vão assumir uma camisa de peso, né? Vai ser difícil para eles no começo, né? Vai ser uma responsabilidade grande. Eu acho que eles dão conta. É muito importante, né? Até porque eu acho que, assim, os meninos estão com vontade de se provar, de mostrar o seu potencial ali e agregar. Então, eu acho que é oportunidade de ouro para eles. É porque faz um tempo que eles não jogam, né? Se eu não vi o Fênix, vai fazer um ano que ele não joga. É, quase isso. Então, realmente, ali você fica na dúvida do que esse time é capaz. Acho que até por isso a 100 Chiefs despertou tanta curiosidade, porque a galera queria muito ver o time jogar, queria ver como é que tava o Lucas, o Henrique, e assim, eles vão jogar num campeonato que não exige um nível tão grande, que é a segunda divisão, por assim dizer. Mas eu acho que é uma tag que chama muito a atenção, até pela presença do Phelps, que recentemente vem fazendo um bom papel e que vai poder atuar como ele sempre gostou, né? Daquela função avançando, porque dentro da SK ele tinha que ficar um pouco mais travado por conta de que ele e o Fer tinham funções agressivas. Então, agora, dentro dessa nova equipe, ele vai ter uma liberdade muito grande. É a mesma liga que o Virtus Pro tá jogando atualmente ou não? É a segunda divisão pra participar do Qualifier lá, pra pegar o pessoal do Relegation, tá ligado? É, e a CMDL, né? Agora a gente vai pro tema 3, que fala um pouco não só do CS, mas sobre todo o cenário de esportes nacional. O tema é Brasileiros nos Esportes, grandes talentos em um cenário emergente. Hoje, me corrijam se eu estiver errado, começou semana passada o Mundial de Rainbow Six? Acho que já acabou, começou ano passado. Semana passada sim, foi. Então foi bem bacana. O cenário de Rainbow Six, ele vem crescendo bastante. Eu particularmente, eu não consigo ver aquelas transmissões por cima que eles fazem lá. Eu acho que o live visualmente muito feio, não consigo acompanhar o jogo daquela forma. Mas assim, a gente tem equipes brasileiras se destacando, inclusive chamando a atenção de equipes lá de fora. A FaZe Clan, ela contratou uma line totalmente PR para atuar dentro do Brasil, o que é uma coisa boa. Por exemplo, no CS a gente não tem essa possibilidade, até porque o nosso cenário é limitado. Então, a gente teve a equipe do Zigueira, que foi contratada pela Team Liquid também. E a gente teve até a organização do FalleN investindo, que era a lanchonete da... Lanchonete, o que ia do Xande. Isso. Melhor nome. Aquele time icônico lá. E nesse Mundial de Rainbow Six a gente teve a Black Dragons, a FaZe Clan, a EA Game e a Black Dragons. É isso? É. Isso aí. Qual a importância que vocês acham disso? De organizações virem de fora e investirem no cenário local aqui? Organizações do tamanho de FaZe Clan e Team Liquid. A gente vê que o Brasil tem um potencial enorme para os esportes, não só no CS, mas em todos os outros jogos. O que falta é investimento aqui dentro, porque lá fora tem muito. Tanto que as equipes grandes, como você citou, a Team Liquid e a FaZe Clan, estão vindo buscar os talentos daqui do Brasil. Então, para mim, falta um investimento com campeonatos, para revelar mais cada vez mais jogadores para o Brasil possa disputar lá fora. É, diferentemente do CS, que as equipes saem do Brasil pra jogar fora, né? O pessoal tá investindo no cenário brasileiro, né? A Liquid e a FaZe vieram para o Brasil em vez de levar os jogadores pra fora, né? Infelizmente, nenhum dos da... Nem a FaZe, nem a Liquid foram muito longe. A equipe brasileira que foi... avançou mais foi a Black Dragons, que chegou na semifinal e acabou perdendo pra Penta, que foi a grande campeã. Mas é uma... É interessante como os dois cenários, mesmo sendo de esportes, como cada um age diferente do outro, né? Um levando pra fora e o outro... Sim, é uma tendência interessante, eu acho que comparativo interessante é que a galera mesmo jogando aqui dentro do Brasil consegue trocar tiro de igual pra igual com os times lá fora, né? E eu, o que eu acho que, se eu no LoL... O pessoal é tudo coreano, o FPS é brasileiro. Só tem jogador muito bom do brasileiro. Um exemplo disso é o próprio Mavi, da FaZe. Que ele era profissional de Battlefield 4. E agora ele tá no Rainbow Six, né? É, você pode ver pelo próprio Zigueira, né? Que ele foi profissional do Battlefield 4, Battlefield 3. Jogou, fazia vídeos muito bem de CS. Tá jogando Rainbow Six profissionalmente desde que lançou. Teve até entrevista de, acho que algum jogador da Black Dragons, que falou justamente isso, que no cenário da FPS, os brasileiros são que nos últimos anos estão dando, né, o ar da graça, estão se destacando. E no Crossfire também, né, o time brasileiro, que é muito bom também. Acho que, no geral, existe um pouco... Você pode aprender um pouco, a galera do MOBA, citando um pouco o LoL, por exemplo. O LoL, ele... já é uma coisa que tem sucesso no Brasil. Ele tem, inclusive, uma grade de horário no Sport TV, então todo final de semana ali, no período da tarde, tá tendo transmissão do CBLOL, o que mostra que eles hoje são uma certeza no cenário, chama atenção, dá audiência. E a vantagem do MOBA em relação aos FPS é que muita gente considera os FPS muito, por assim dizer, violento, né? Eu acho que pra você ser bom no FPS, talvez você tenha que ter o dom, né? Porque você vê, por exemplo, Fênix, o Beat, esse pessoal joga muito tempo e continua jogando bem, né? Enquanto no MOBA você tem que praticar muito, né? Aquela coisa de... Eu acho que no MOBA você, como um time, você tem que estar muito... muito... centrado, que tem rotação, tem aqui o buff de dragão, de barão, leva a torre. E enquanto no CS, às vezes, uma jogada genial de um jogador ganha a partida, sabe? Também você tá falando grego, eu não entendi nada que você falou. Mas quem joga LoL aí vai entender. Só uma curiosidade, pode falar que é uma curiosidade? Tipo, a FaZe Clan no CS... É a nossa querida, meio que fala, freguês, né? No MD3, MD5 e tal. Aqui, no Rainbow Six, é um time brasileiro com potencial pra ficar forte. É irônico, cara. A gente, no CS, meio que a gente é rival. Aí vai no Rainbow Six e tá torcendo pros caras. É, FaZe, pô! FaZe up! Muito engraçado isso. Eu achei uma coisa bacana que o Thiago, o Nicolas citou, foi o Beat. O Beat, que até um tempo atrás estava no LoL também, né? Ele é um cara que faz essa transição de vez em quando de FPS e MOBA. Mantém ali o nível nos dois, mas eu acho que no FPS ele teve mais sucesso, né? Inclusive, a gente tem até alguns nomes, por exemplo, o Coldzera. Ele, pelo que eu andei pesquisando, ele tem nível máximo. É, no LoL lá, o Elo, que eles falam, né? Não sei. Diamante. Então, realmente, além de ser um mito, né, considerado por muitos o melhor da história do Counter-Strike, o cara ainda manda muito bem no MOBA. É, eu lembro na época que era, não sei se era, acho que era Luminosity, quando o pessoal da SK tava na Luminosity, a Games Academy lançou, né, o Games Academy de LoL. E aí teve toda aquela brincadeira, né, que acho que o Taco tava fingindo que tava jogando LoL e tal. E aí o Takeshi, que é um jogador de LoL, gravou um videozinho, né, que ele dava aulas na Games Academy de LoL e mandou, e o pessoal da Games Academy fez as aulas pra LoL também. Então, os dois cenários, eles conversam entre si, normalmente. Sim, a gente teve até na GC Masters, né, o X1 entre o Kami e o Coldzera. Foi ali mais na brincadeira, mas assim, foi bem bacana. Let's move out. Citando ainda um pouquinho da galera brasileira que vem fazendo sucesso na gringa, a gente tem também a galera do Dota, né? A SG Esports, que conseguiu um grande resultado ano passado, até inesperado. Galera que teve que participar de vaquinha, né, pra poder disputar o torneio principal. E conseguiu um resultado espetacular. Eu acho que, assim, existe muito talento aqui, mas eu acho que tem uma série de fatores que atrapalham. Hoje a gente tem um cenário de FPS com muitos talentos, mas não tão organizado. E aí a gente tem um cenário de MOBA organizado, mas sem grandes talentos. A galera... Podia inverter, né? É. Muito investimento e pouca habilidade. A galera do LoL ultimamente só tá indo pra campeonato mundial passar vergonha. Enquanto no CS... No CS a gente tem certeza que é título brasileiro. É, tem essa... brincadeira, né? Quando rola o Mundial do LoL, o MSI, né? Que é um campeonato menor, mas que foi o campeão do primeiro, assim, o primeiro turno do Campeonato Brasileiro de League of Legends vai pra esse MSI. Só que dificilmente chega longe, ou até nem mesmo passa da fase de grupos, né? Chega nos playoffs. Então sempre fica aquela rivalidade entre CS e LoL. Sendo que o investimento no LoL, né, é muito, muito grande. Como você falou, tem grade no Sport TV, né? Transmissão, sim, na TV, enquanto o CS ainda tá, né, no Facebook, Twitch. Então é complicado você ver a disparidade dos cenários, tanto em qualidade, né, já que o CS sempre ganha títulos, e a expressão que o LoL tem comparado ao CS. É um dos jogos cotados, né, para ser incluído ali na Olimpíada, do MOBA. É o queridinho, né, porque é um jogo ali que... muita gente gosta, dá dinheiro, e como o comitê organizador disse, não incita a violência. Então, assim, hoje a gente está muito mais perto de ter representante na Olimpíada no LoL do que no próprio CS. O que, que vocês acham a respeito dessa situação, desse pensamento? A Olimpíada, sem dúvida, é um dos maiores eventos esportivos. Eu acho que mesmo se o CS não entrasse... já é um crescimento muito grande de um esporte eletrônico ser adicionado com categoria olímpica. Talvez seja adicionado mais pra frente, mas o organizador não tá errado, porque a Olimpíada abrange vários públicos, desde das crianças até os mais velhos, e um jogo de tiro que incita, não que incita violência, mas que mostra ali a parte de sangue e tudo mais. Eu acho que pra uma primeira vez não daria certo, por isso o LoL entraria nessa primeira Olimpíada. Eu tava vendo até uma notícia sobre isso, que o jogo, o LoL, né, e o CS, talvez até não poderia entrar, por causa que eles são, o donos deles são a Riot Games e a Valve, então o esporte em si não pode ter um dono, né, pra pessoa jogar. Então acho que, sim, esse é um dos poréns pro, talvez, esses dois jogos não conseguirem entrar nas Olimpíadas, né? Eu acho que o até o porquê do LoL estar um pouco à frente é porque o LoL é de graça, né? Você não precisa gastar dinheiro para poder jogar. Independente de LoL, CS, Rainbow Six, o primeiro jogo eletrônico que entrar para uma Olimpíada vai ser algo histórico, né? Porque muita gente ainda não considera o esporte um esporte, né? Por mais todos os fatores que mostram que o esporte é um esporte de verdade, muita gente desdenha do esporte como se não fosse nada, né? Um exemplo que eu até consigo ver é as postagens na página do Sport TV, quando tem alguma coisa, alguma transmissão, né, de LoL ou até de CS, que eu... Você desce assim os comentários, só tem gente falando lá, tipo, jogador, torcedor de futebol, essas coisas, fala assim, não sei o que, achando que CS, que LOL é esporte, não sei o que, os caras tão loucos lá, ficam o dia inteiro lá, sentado a bunda na cadeira jogando, não faz nada e pensa que é jogo, que é esporte, não sei o que. Bom, aproveitando que essa história, né, sobre vagabundagem e tal, até aqui... Na minha família e tal, dá pra perceber isso muito forte, entendeu? Eu tenho um exemplo aqui, mesmo dentro de casa, sobre isso. Porque, não que seja grande coisa, mas eu fico muito bom nos jogos que eu jogo. E eu participo de times e tal, a gente fica competindo, no ranking brasileiro aqui do jogo, por exemplo, não sei se posso citar, mas tudo bem. Pode citar. É Block Strike, é um jogo bem bobo de celular, mas é, tem que ter habilidade, claro, é complicado, tem que acertar por cima dos dedos. E, tipo, é tão desprezo, é tão desprezo isso que quando eu tava uma vez jogando e tal, literalmente puxar a porra do roteador, desculpa a palavra, pra poder eu ir lá começando, que eu já tinha avisado, olha só, eu tô jogando e eu tinha partida pra poder comer. O pessoal ficou, ah, porque eu já estou nessa porra desse jogo e tal. Então, tipo, dá pra ver o tanto que o pessoal não gosta de ver os filhos jogando e tal, mesmo não sendo profissional, mesmo não ganhando dinheiro, mas, tipo, sendo uma competição, eles não gostam de ver, principalmente isso, que é como se os filhos ganhassem os pais. Eu acho que eles se sentem assim, como se a geração nova estivesse ganhando da antiga. E toda hora você vê que tipo, a antiga quer se impor e tal. Então quando a gente tenta mostrar nosso universo, vamos dizer, pra cima, fica esse preconceito muito grande, muito grande. Isso é um exemplo pequeno, tem muitos piores, tem muita situação aí que acontece e tal. Os próprios comentários do Facebook, já discuti com as pessoas, mas o próprio exemplo dentro de casa e tal, pra ser profissional de esporte, você tem que depender também muito da família que você tem. É o próprio Codizera, né? A família não queria deixar ele pros Estados Unidos quando foi convidado pela Luminosity. Então, mas quando eles deram a abertura, né? Falaram que ele seguiu o sonho dele e deu no que deu, né? Melhor jogador do mundo 2 anos seguidos. É, a gente tem também o Clash Royale, né? Que é um jogo de celular que vem marcando presença aí, crescendo bastante e movimentando dinheiro. A gente tem, inclusive, aí alguns campeonatos já pelo Brasil, com uma premiação bacana. Então, é interessante a gente notar isso, porque, querendo ou não, até a parte de mobile também é considerado esporte. Também vem tendo um mercado muito grande. O próprio Hearthstone também, né? Tem espaço brasileiro. Brasileiro bom tem todos os jogos, né? Falta... O Sport TV tá abrindo caminho, né? Com o LoL. No Clash Royale tem o jogador do Brasil, o Atim, né? Isso. Ele jogava casualmente e ele percebeu que ele podia ser um profissional e jogava bem e ele acabou virando um profissional e ganhou bastante coisa até, né? É interessante também, eu acho que é um tema que a gente pode debater, é a profissionalização dos esportes. Vocês acham que quanto tempo vai levar até que isso possa realmente ser algo concreto? Que a gente tenha leis... protegendo esses profissionais, salários assegurados e coisas assim. Eu acho que a nossa geração vai fazer a diferença no esporte, se tornar realmente um esporte. Porque a geração dos nossos pais, com certeza, não foi a geração, né, que virou para a era da tecnologia, né, o ano 2000 ali. É, a gente já nasceu na tecnologia. Né? Exato. Então, cabe a nós fazer esse novo giro. Eu não, que eu sou velho e pai. Até mesmo a gente vai ter aí a nossa Olimpíada, por assim dizer, que é a WESG, né? Que tem uma premiação superior à dos campeonatos mundiais, inclusive, que é a premiação de $1.500.000, que é assim, algo exorbitante. É, dentro do cenário do CS, a gente não tem nenhuma competição anual que tenha essa premiação. Tem um formato interessante de Copa do Mundo, porque a gente tem vários e vários times participando. A última vez que eu tinha olhado eram 32, eu não sei se eles estavam contando com qualificatório. Mas assim, são 32. Tem time de todo lugar do mundo. Noruega, Suécia, Brasil. Cara, eu acho que esse formato de campeonato é muito bacana. Pensando um pouco na WESG, o que vocês acham do campeonato? Eu acho que o qualificatório foi meio bagunçado, né? Porque era pra ser presencial e o pessoal não viu vistos e aí acabou sendo online. A ideia é muito boa, né? Porque o nome já diz, né? World Electronic Sports Games. Então todo mundo ter representantes dos melhores. O problema é que ele só aceita 5 jogadores, né? do mesmo país. Aí tem vários times aí, que é FaZe, Mouse Sports, muitos outros que tem só um jogador que não vai poder participar, né? Isso é um dos problemas. Eu não considero problema, eu considero fator atrativo. Porque ele, se você pegar, não sei se tem algum time da Dinamarca completo, mas assim, tem algumas lines bastante interessantes. Tá virando a tendência a gente ter um mix. entre nacionalidades dentro da equipe. Por exemplo, a Liquid, que tem brasileiro, canadense, americano. Eu acho que isso é legal, porque isso torna eventos da WESG ainda mais especial, porque você tem ali jogadores da mesma nacionalidade, podendo ali, às vezes, dois jogadores que a galera gosta muito atuar junto. Eu acho que esse é um diferencial do torneio. Eu sei que tem o time Ucrânia, né, que é com o Cipro, pessoal. Tem o time da Bélgica também, que tem o Screen, muito bacana. Ele tem ali o Screen e dois jogadores da LDLC e mais dois outros desconhecidos. Então, assim, muita galera bacana. Tem até, inclusive, um time da Espanha, que é o Mixel Capitão. Então, assim, tem muita coisa bacana. Tem até time da África, da Argélia, que até então eu não sabia, da África. Da Argélia e da África do Sul. Então, assim, é um campeonato que vai ser bem legal. É um meio de mostrar novos jogadores, né? Sim, acho que vai ser uma grande vitória. O pessoal da Bélgica ali vai jogar com isso. E talvez pros dois desconhecidos seja um ponho, né? É a maior chance deles a tentar encaixar em um time. Vai ser que nem a Argentina, né? Messi carregando todo mundo. É uma coisa interessante desse torneio também, que eu acho que ano passado ele rolou. A Envios foi a campeã, vencendo a T1 na final. Mas o que acontece? Ele não teve tanta expressão. Se perguntar, poucas pessoas acompanharam o decorrer dele. E esse ano não. Esse ano a gente tem a presença da melhor equipe da história do CSGO, que é a SK. Todo o campeonato que a SK participa chama muito a atenção. Então a presença deles querendo ganhar esse campeonato, acho que é um atrativo muito grande pro campeonato e para quem vai poder participar. Você tem a oportunidade ali de bater o melhor time do mundo, eu acho que não é pouca coisa, é uma motivação muito grande. Eu tava vendo os ganhos de campeonatos do ano passado, né, por times, e o Envian só com o campeonato desse daí que eles ganharam, ficaram tipo muito à frente com o pessoal que ganhou 2, 3 campeonatos, só que é o prêmio muito alto comparado com os outros, né? O campeão ele leva aí $800 mil pra casa. Se a gente fizer uma conversão real, daí quase 2 milhões e 500. Imagina quantos que não dá pra cada jogador. Nossa, é muito dinheiro pra um campeonato só. Pra organização, então, será que a organização fica feliz com um título desse? Ah, com certeza. Porra. Dá ali pra você montar uma gaming house linda. Eu imagino aquele. Se algum time Tier 3 lá ganha esse campeonato aí, meu Deus do céu. O cara já se aposenta, né? Eu tava vendo uma entrevista que o Dead deu. Que a premiação ela é tão alta, e como é na região da Ásia que não tem muitos campeonatos, algumas equipes até ficaram com receio de participar. Só que ele pegou, conversou com a galera da Envios, falou, premiação chegou? Pessoal, chegou. Então, bora. Então, assim, eu acho que é um atrativo, porque a Ásia hoje é uma região dominada pelo MOBA, isso é fato. E a presença de um evento tão grande, algumas equipes surpreendentes, e o melhor time do mundo, eu acho que vai gerar um público muito bom em quem vai acompanhar nas arenas, que vai ser realizado em Haiku, na China. Então, assim, eu acho que esse torneio deve gerar uma expectativa muito grande em quem vai poder acompanhar ele presencial. E é bom que pode chamar um pouco mais do público chinês, né? Domina o LoL, né? Ou até os jogos. A gente teve a Tai Lu, que foi muito bem no Major, né? E deve ter sido assunto lá, então um campeonato lá deve aquecer bem o cenário. Se a Lu, eu acho que um fator importante foi a vitória dele sobre a Fnatic na Star Series. Eu acho que deve ter tido uma repercussão muito positiva por lá, porque você vence uma das organizações lendárias do cenário. Isso não é pouca coisa, inimaginável pra muitos, ainda mais da forma que foi, vencendo por 2-0. Então, assim, é interessante, é um cenário que tem um público muito grande, população enorme, mas que não tem tanta movimentação do CS. Então, a partir do momento que essa galera conseguir aparecer, eu acho que vai ser muito bom. Então, pessoal, queria agradecer a todo mundo aí que participou do nosso podcast, da Ausente Jogando CS aí, o TRZ. Opa, valeu aí, galera. A gente queria agradecer também ao Shock, ele que vem fazendo esse esforço em relação à edição. Não tem sido fácil, inclusive a gente acabou atrasando o dia de gravação, que acabou complicando bastante os horários dele. Valeu, valeu. Mas aí quem quiser comentar aí na sessão de comentários, a gente vai ler no próximo podcast. Queria agradecer também bastante ao Nicolas, o Nicolas que tentou participar dos dois primeiros, mas acabou não dando certo. Agora tá marcando presença nesse. É, vamos que vamos, agora pros próximos. Queria agradecer também a presença do Thomas aí, que veio diretamente da arquibancada da galera. E queria agradecer o Thiago também, que eu acabei convidando ele de última hora, mas ele se disponibilizou a participar aí, apesar de estar cansado, tá? Chegou, nem comeu nada, já veio participar. Então, assim, cara, valeu mesmo pela sua presença aí. De nada, mano, tô aqui aí, poder ajudar sempre e tal, porque, tipo, realmente eu sei que agora é a hora da gente realmente crescer e tal, ter mais pessoas participando, entendeu? Apoiar, ter bastante opinião é importante pra poder ter um debate saudável e tal, e também pra poder rir, né? Porque, pelo amor... É interessante aqui também, que acabaram de me informar aqui, o comandante Hamilton, que o Thomas, ele faz parte da Ausente Jogando CS, mais um membro aí, fazendo parte aí da reformulação, que a página tá sofrendo. Então aí ficou agradecimento à página aí por ter cedido esses participantes pro nosso programa. Eu vou meter um alvivaço aqui, ó, quando sair o podcast, quero ver a divulgação lá, hein? Opa. Ah, pode deixar, pode deixar. E galera, quiser participar, quiser mandar pergunta, comentário, pode ficar à vontade, tá? Lembrando que o nosso podcast ele vai ser realizado toda segunda a partir das 7h30. Então basta entrar em contato com a gente, que a gente vai responder vocês numa boa, na hora. Na hora eu não tenho certeza, né, que a galera que trabalha, mas assim que possível a gente vai responder vocês. Se quiserem participar, toda ajuda é bem-vinda. E é isso aí, galera. Até o próximo episódio. Valeu! Falou! Falou! Falou, galera!